O tema dessa noite é lei de sociedade. Esse assunto está no livro dos Espíritos, lá no livro 3, no capítulo 7, para quem tiver interesse depois em casa poder aprofundar mais. Lei de sociedade, se a gente for ver o que significa lei e sociedade, lei são normas, né? E sociedade são agrupamentos de pessoas que têm as mesmas características ou têm os mesmos objetivos. Então, lei de sociedade nada mais é do que um apanhado sobre as normas que deve reger um grupo afim. E a primeira pergunta aqui do Livro dos Espíritos é que ele pergunta se a vida social, se ela é natural, se a vida em coletividade, ela é algo natural. E a resposta dele é que sim, que Deus fez a todos nós com vários atributos, com várias potencialidades para serem usufruídas, para serem vivenciadas e distribuídas entre uns e outros. Através das nossas relações é que nós podemos então manifestar todas esses atributos que nós trazemos. Na pergunta seguinte, ele faz então uma pergunta ao contrário. Ele nos pergunta se o isolamento, então, seria contrário a essa lei natural. E ele responde também, sim. Pela mesma resposta anterior, ele nos responde essa seguinte. Porque através do isolamento, da privação do contato com os demais, nós estamos, então, sendo primeiramente egoístas, porque nós estamos nos protegendo da vida aqui fora, da vida a qual todos nós participamos e sabemos das dificuldades que elas trazem. Sendo egoístas, privando a nós mesmos do crescimento, e privando as demais pessoas que poderiam estar convivendo conosco de também aprenderem através dessa convivência. Então, o isolamento, a princípio, ele não traz nenhum benefício. Muitas vezes se fala que nós devemos buscar um certo isolamento, um certo afastamento, às vezes, da tribulação do nosso dia, para que a gente possa se recuperar, se harmonizar, para enfrentar o nosso dia a dia. Mas isso é coisa de minutos ou de hora, nada mais do que isso. A vida isolada, ela é contrária a tudo isso que se fala. O homem, ele foi feito, ele é um ser social por natureza. Então, através dos primeiros núcleos sociais aos quais a gente participa, a gente está já aprendendo. Se a gente for pegar a criança, o primeiro núcleo dela, e de todos nós foi assim, é a família. E a gente, quando pensa numa criança pequena, quem tem crianças pequenas em casa, está se identificando com isso. Quando a gente pensa sempre em cuidar. Mas, além do cuidado que a gente está fornecendo aquela pessoa, a gente também está ensinando ela, está passando para ela os valores que a gente tem, os valores que a gente acredita, que a gente acha que serão fundamentais para ela durante a vida dela, que serão necessários para que ela possa enfrentar as demais sociedades aos quais ela vai participar. Depois disso, ela vai crescendo, vai participando de escola, onde também vai fazendo vários aprendizados, principalmente culturais, mas também de relacionamentos, aprendendo várias coisas. Todos nós pensamos, quando a gente começa a participar, mesmo lá dentro da nossa casa, o quanto a gente precisa exercitar algumas virtudes que talvez a gente ainda não tenha bem fortalecida dentro de nós. O quanto a gente precisa trabalhar valores para que essa vida social tenha êxito, que ela possa ser proveitosa para todos aqueles que fazem parte daquele grupo. Se a gente exercer simplesmente a vontade que a gente tem de fazer as coisas ao nosso modo, com certeza vai criar problema. A gente não vai ter um convívio harmônico.